Eu sou da favela, ela é lá do Parkway. Eu na rua de terra, ela na Z4 do pai. Eu não corri na quebra, ela nas aulas de inglês. Mas quando eu tô com ela, isso tudo tanto faz. E não me importa a chuva, como foi e onde. Quando tô contigo, tudo que é a nossa volta não tem valor. Me vi no seu nome, e o que interessa nessa vida não é o que tenho, e sim o que sou. Deixa o maloqueiro falar no seu ouvido que você quer ouvir. Deixa o maloqueiro aqui falar no seu ouvido que você quer ouvir. Yo, sei que cê gosta disso. Olha aqui pro bandido. Tô pronto pro perigo e pronto pra te ver sorrindo. Pra quem cresceu no subúrbio, violento, treta, tiro. Não é difícil fazer você se sentir bem comigo. Te ver feliz, preciso de bem pouco. Pensei num bom lugar no pé do morro. E pra quem veio de um mundo sobre onde os planos são outros, vai se sentir bem mais seguro aqui nos braços do louco. O horizonte não é o limite. A vida é pra gente viver. Da sua mansão até a minha kit. Momentos que cê não vai esquecer. Então solta esse cabelo e vem. Tira essa roupa, fica louca, me deixa insano. Mancha de batom esse momento que vai ser eternizado da gente. Eu sou da favela, ela é lá do Parkway. Eu na rua de terra, ela na Z4 do pai. Eu não corri na quebra, ela nas aulas de inglês. Mas quando eu tô com ela, isso tudo tanto faz. Não me importa a chuva, como foi e onde. Quando tô contigo, tudo a nossa volta não tem valor. Me vi no seu nome, e o que interessa nessa vida não é o que tenho, e sim o que sou. Deixa o maloqueiro falar no seu ouvido que você quer ouvir. Deixa o maloqueiro aqui falar no seu ouvido que você quer ouvir.